você já me amou. Diz que é verdade que quando não estou aqui, sua verdade aparece longe de mim. Será verdade dizer que me ama? Eu tentei, fiz tudo para ter você. Diz que é verdade que quando não estou aqui, sua verdade aparece.